Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo incute na nossa alma uma fé corajosa, esclarecida, soberana. Fortalece em nós o sentido da fé realizante. E o que, que adianta termos fé se o nosso coração não se toca pela dor alheia? Uma fé que não seja irmã da solidariedade é egoísta. Ela não constrói um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz, que é uma das bandeiras da Legião da Boa Vontade. E salve o Natal permanente da Legião da Boa Vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Capítulo 14 do profeta Zacarias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, temos comentado aqui esses dias, e hoje eu vou cumprir a minha promessa, mais uma parte dela. Vou ler Isaac Newton, o astrônomo, falando a respeito do Apocalipse. Esse trecho que eu vou apresentar se encontra na 21ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo de Deus, deixada à humanidade pelo saudoso presidente fundador da Legião da Boa Vontade, Alcides Arus. Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Quando será? Só ele sabe, aliás. Ele diz que nem os santos anjos sabem, somente o Pai que está no céu. Mas então, trabalhemos para abreviar esses dias, como propõe o apóstolo Pedro. Podemos abreviar os dias da volta do Senhor Jesus. E esse é um compromisso que eu tenho com vocês e vocês têm comigo, certo? O profeta Zacarias, versículo 12 do último capítulo do seu livro, o 14, diz assim: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Não será isso a descrição dos efeitos das detonações nucleares ou do uso das armas químicas bacteriológicas? A culpa é do profeta? Alguns dizem, a profecia é uma coisa que apavora. Não. Oh, cabeça de bagre. Você está invertendo a coisa? O profeta viveu há milhares de anos. Ele viu adiante. É um vidente, como diz Samuel, no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então ele viu lá adiante. O apóstolo Pedro não diz que a consumação final se dará nos elementos aéreos, que se disparão em fogo, queimarão a terra? Como é que ele poderia ver lá adiante, estando há milhares e milhares de anos, séculos e séculos? Distanciado de alguma coisa em que ele pudesse basear-se para descrever aquilo. Ele não tinha elementos materiais que justificassem a sua visão, se ela fosse resultado de um efeito material, de uma causa material. Aliás, videntes, como diz Samuel no primeiro livro, no seu primeiro livro, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 9, versículo 9. Mas aqui está o versículo 16, desse mesmo capítulo 14 de Zacarias. Que diz assim, depois que descreve tantas batalhas, tantas coisas, fala no dia do Senhor que será diferente. Será estranho. Também os homens armam tantas coisas contra a natureza, depois reclamam, porque as cidades ficam entupidas. Olha, quando chove muito nas cidades, é um benefício para o aparelho respiratório das criaturas, que bota abaixo a poluição. Se as cidades se inundam todas, é porque ficam entupidas. Seus esgotos não são suficientes, mas quem administra tem que prever. Claro que ninguém é perfeito, mas tem por obrigação prever. Saber para prever, prever para prover. Disse um sábio, Oswaldo Cruz. Aquele que acabou com a peste na cidade do Rio de Janeiro, teve que lutar bastante. Mas diz aqui, no versículo 16, o profeta, portanto, através dele, a voz de Deus. Todos os que restarem de todas as nações, que coisa, hein? É o profeta que está amaldiçoando? Não, não inventa as coisas, meu irmão. Minha irmã, não faça isso também. Ele está há milhares de anos vendo lá na frente e avisando. Os que apavoram são os que constroem as armas. A ganância desenfreada, que não permite à economia manter em vida decente populações e mais populações. A culpa não é do profeta. Nem que se ele quisesse construir essas armas e tantas outras coisas mais que nos colocam em situação de perigo constante. E eu sou um homem que não aceito o pessimismo, hein? Olha o templo da boa vontade, o crescimento da legião da boa vontade, porque eu acredito na eternidade da vida. Sei que a humanidade é teimosa e sobrevive, mas é o amor que fará a humanidade conseguir esse milagre, porque o mundo, de certa forma, continua sendo dirigido por uma turma de loucos. Não há regra sem exceção, é evidente. Mas versículo 16, capítulo 14, profeta Zacarias. Todos os que restarem de todas as nações, observaram bem? Os que restarem. De todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. Não o rei humano, porque logo a seguir o profeta esclarece. O Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Daqui a pouco eu vou falar nessa questão do festival aí das tendas, aquela coisa toda. Muita gente, a festa das tendas, não sabe o que se trata. Versículo 18 e 19 de Zacarias, capítulo 14, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Vou ler só para vocês se lembrarem. E se a família dos egípcios, aqui simbolizando os gentios, aquela coisa toda, a humanidade, portanto, toda, não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das tendas, das cabanas, dos tabernáculos, como quiserem. Este será o seu castigo, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Bom, aqui temos os hebreus, né? Eles eram monoteístas, outras nações eram politeístas. Conta a tradição histórica que os sacerdotes egípcios, eles eram monoteístas, mas consideravam que o povo não estava preparado, aquela coisa toda, que a gente vê até hoje por aí. Então a gente acha que o povo nunca está preparado. Só que se esquece de que se o povo não está preparado, é que aqueles que tinham por obrigação preparar, o povo não prepararam. Aquele exemplo que eu dou sempre. A princesa Isabel assinou a polêmica Lei Áurea. Mas o espírito de senzala continuou prejudicando o Brasil. Porque uma nação não instruída é escrava. E aqui necessitamos de instrução e de espiritualização. Porque a missão do Brasil, ele realizará, não é conquistar o mundo, é iluminá-lo. Todas as nações têm a sua época. Aliás, eu digo sempre, nenhuma nasceu pronta. Alguns pensam assim, os Estados Unidos são uma grande nação. Olha a Inglaterra, que passado, que quantas coisas. E a França. Paris, a cidade, luz. E a Itália. Mas acontece também que elas passaram por processos vários de evolução. Nenhuma nação você tira do fogão, do forno. Vou tirar a Itália prontinha do forno, com todas aquelas belezas do Renascimento. Aquelas coisas belas da civilização helênica. Cellini, Raffaello, Sanzio, Tintoretto, Leonardo da Vinci e tantos outros trouxeram. Aí o camarada vai lá, o mágico de Oz, o aprendiz de feiticeiro, aquela música do Paul Dukas, né? Vai lá, só um aprendiz de feiticeiro é que acha que vai tirar uma nação de dentro de um forno. Aí alguns querem diminuir o valor do povo brasileiro, dizendo, ah, que povo, aquela história toda, que o Brasil não tem isso, não tem aquilo. Mas olha o povinho que eu botei lá, teria dito Deus. Isso é o camarada se diminuindo a si próprio depois que crescer. Nós combatemos isso aqui. Não aceitamos esse menoscabo. Mas esse rei, que Zacarias anuncia no versículo 16 do capítulo 14, e aponta como o Senhor dos Exércitos, quem será esse rei? Vocês sabem? Jesus! Jesus! Senhor dos Exércitos. Está aqui o que ocorre ao toque da sétima trombeta. Vem aqui os capítulo 8º, o sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas, a primeira, a segunda, a terceira trombetas, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta trombeta. Aí vem aquele tradicional intervalo antes da sétima. Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho. Depois as ordens para medir o santuário de Deus, já estamos no capítulo 11. As duas testemunhas mártires, o Velho e o Novo Testamento. As duas testemunhas mártires, até que chegamos à sétima trombeta. Só que eu quero lembrar uma coisa para vocês. Sempre na passagem do sexto para o sétimo selo, da sexta para a sétima trombeta, há um intervalo. Mas na questão dos flagelos, não há intervalo algum. Pula do sexto para o sétimo logo. É uma coisa séria, de que já falamos aqui, mas depois poderemos voltar. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Muito obrigado pela paciência de vocês. O nosso amor é muito grande por todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.